Nelo Beat. Yeah. Tamo junto, vagabundo. Vem, faz o que quiser, mas vem cá. Vem cá, que eu já tô naquele pique pra dançar com você. Yeah. A gente taca fogo na dança, todo dia do final de semana. A cada passo que a gente balança, o que nunca falta é o prazer. A cada passo que a gente avança, a vontade de ficar toma conta. Te digo e confesso que tô nessa onda. Esquece tudo e deixa acontecer. Encontrei você de novo, na mesma vibe do outro dia, com vestido novo. Querendo me chamar pro jogo, é claro que eu vou. É por isso que eu vim pra cá, ou será que pensou que eu... já tava em outra jamais. Agora que tu sabe, eu quero a mesma vibe, só comigo vai. Com todo respeito, gostosa demais. Sem essa de não me toque, inclusive você pede mais. Enquanto a gente balança, eu penso em quantas vezes eu quero o mesmo clima dessa dança. Enquanto a gente avança, eu penso em quantas vezes eu quero te deixar mais do que louca. Na noite você sabe o que acontece. Os olhares enaltecem o convite pro prazer. O drink deixa o clima agitado. Eu vidrado no teu gingado, me aproximo de você. Deixa fluir o som, me envolve com seu dom. A lua cheia chama, desenvolve a nossa trama. Faz você pirar, faz você pirar. Você rebola de um jeito sexy, tipo de mina que me enlouquece. No espaço da dança a gente ferve, é que hoje a noite é nossa. Você rebola de um jeito sexy, tipo de mina que me enlouquece. No espaço da dança a gente ferve, o gosto do seu beijo me faz delirar. Vem, faz o que quiser, mas vem cá. Vem cá, que eu já tô naquele pique pra dançar com você. A gente taca fogo na dança, todo dia do final de semana. A cada passo que a gente balança, o que nunca falta é o prazer. A cada passo que a gente avança, a vontade de ficar toma conta. Te digo e confesso que tô nessa onda. Esquece tudo e deixa acontecer.